плюс 7-0, ну вся чама локализатора, я 3-2-0. E o controle Salvador 120, ponto 8. Possibilidade de alteração do nível para o 140? Total possibilidade. Eu vou só verificar com o centro Recife e já te pago o nível, tá ok? Mas a princípio 200. Aguardado. 354-89. Solo 600, pronto para o táxi. 147, Maceió, 2 horas e 40. Táxi autorizado, Pátio Indy Alfa. Ponto de espera, chame torre 186. Pátio Indy Alfa. Para a decolagem, 600, boa tarde, obrigado. Boa, 3805, na sua escuta, propus acionamento. Autorizado, senhor, para início táxi. Para táxi, pista 10, 3805. Paulo, boa tarde, Gono 333, autorização São Paulo. Um minutinho, cota São Paulo. Oi, show. Autorizado, vai reportar, levando aí, seu papá, Romeu Lima. Roxa 6141, no solo ao 51. Ao livrar à direita, chame o solo em 121 desse pão 9. Livrando à direita, solo 219, chame a 6141. Ok, ciente, vou coordenar com o controle, reporte fora do solo. Salvador, boa tarde, 600, ponte 010, pronto. 6141 que chamou o solo? Demativo, lembrando a sua escuta. Prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette. Pela Alfa, vai reportar antes da Juliette, o chamé 6141. Trip 5489, está na minha escuta? Na sua escuta. Trip 5489, modificado nível para 140, tá ok? O restante da cópia mantém. Cliente 140, agradecido, Trip. Controle Salvador, bom dia. Boa tarde, Papa Romeu, Tango Índia Bravo. Tango Índia Bravo, boa tarde. Para a Cruz das Almas, prosseguem condições visuais. Quando pronto, seu estimado de pouso? Positivo, não vai pousar em Cruz das Almas, senhor, apenas para sobrevoo. O estimado de pouso é daqui 1h30. Ah. Rota do plano, a subida da El, Leda, Bridge, curva à direita após a decolagem, 5163 é o código, 1208 é o controle. Autorizado São Paulo, nível 360, Aperzul 10, Bridge, Aperzul 16, Belo Horizonte, da El, Leda, Bridge, direita após, 5163, 1208, gol no 333. Correto, para pushback e estacionamento. Nós com 4-9. Centro do tráfego, está livre de colégio, pistola 0600. 15 milhas afastadas de Salvador. Vai reportar, queria botar também uma mudança de tensão. Não vai mais pousar na Praia do Forte, vai regressar para o Costa Azul após sobrevoo na Praia do Forte. Gente, para sobrevoo, pouso em Costa Azul, estimado de pouso. Ainda está em direção à Praia do Forte, mais 40 minutos para o retorno. Certo. Controle, pode pagar o vento para o Tango Índia Bravo? Em Salvador, vento 150 com 06. 150 com 06, Tango Índia Bravo. Um a bordo, com fins 3:40. Táxi autorizado, Pátio Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 18:06. Pátio Índia Alfa, ponto de espera 18:06, 3805. 241-16, na chegada Mar, desça 2000 pés, ajuste 107, reporte localizador, pista 10. 1017, reportará localizador da Leste, 416. 0-8, boa tarde. 308, bom fim de semana, 600. 0, desse é nível 050. 050, né? Estacionamento, chame, perdão, tá livre o táxi, chame para o ingresso na 17. X-Ray Fox, troca o transponder para 0222, mantenha-se em condições visuais, 075 para Ilhéus. Quando pronto, você chamar de pouso. 86. Foi aliás, o Papista Vista 6320. Xené 6320, complete LS, torre 186. Na cabeceira 17. Torre. Portagem, gol 600, contato radar, saída Puca. 00. Para a torre. Salvador, Xané 6320. 620, boa tarde, altimetro no 0 no 7, tá baixado e travado? Tá baixado travado, 6320. Autorizado o pouso, o vento é 1,40 graus, 4 nós, e o altímetro 1017. Altímetro 1017, 1,40 com 4, livre pouso na 10. Né, 6210, após ETAP, desça para 2000 pés, ajuste no 0, 1,7, reporte localizador. Após ETAP, 2010, 1, Juliette, Oi. Porta 62. Juliette, Porta 62, Xané 614. E ele? Coisa 120, decimal 0. Polo 1924, gente, 120, pushback, Xané. Confira, por favor, o portão que se encontra. 10. Autorizado, já para início de táxi, 9924. 9924. Paulo, bom dia, boa no 13. Boa tarde. Tá, posição 5, ciência da informação Oscar para autorização. Tem, por favor, a matrícula. É o gol 1394. 1394, tá ok. Pronto para a Cláudia? Pronto. Autorizado Galeão, nível de voo 360, via Pêssego 10, subida da El, Leda, Bridge, curva direita, ponto de decolagem. 5142, é o código 1208, é o controle. Autorizado ao nível 360. Bola com curva direita, saída da IEL, linda frente, 542 após o final, quanto o número de valores, voo Salvador, troca para frequência livre, no retorno nessa, toma voo. 6320, no solo 59, ao livrar à direita, chama o solo em 121, decimal 9, tenha uma boa tarde. Direita 219, até mais. 3-2 no meio, autorizado, chama pra iniciar de imediato. Afirmativo, de imediato, 3-2, estão na meia. Solo, Xané 63, 2-0, livrou na... 3-2-0, prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette. A Alfa vai reportar antes da Juliette, 6-3-2-0. Decolagem pra 3-8-0-5. O meu Charlie X-Ray está livre, ingresso, chama aliado e pronto, no 7. Direita. Solicita se possível manter 4500 para o DCT Valença. Modificando agora da presente. Afirmativo, se possível, 4500 para o de Valença. Da presente direto, Valença, subindo para 4500 pés, o Romeu Golf. Romeu Golf, DCT Valença, 4500. Leo Azul 4116, estabilizado LS. 4116, complete LS, torre 186. Torre 186, 4116. Salvador, o Azul 4116, boa. 4116, complete aproximação, aguardo autorização para pouso. Guardando, 4116. Rotan 3805, decolou 01, controle 1208, boa tarde. Controle 1208, boa. Azul 4116, livre pouso na 10, o vento 150 graus, 5 nós. Livre pouso na 10, 4116. Prosseguir, gol 924. Libertar, você através do botão 5, vai chamar para prosseguir, o 924. Sim, gente, é o meu Charlie X, eu aguardo para a decolagem. 6320. 6320. Novembro, é transporte de ferro? Exo Novembro, pronto, cópia. Exo Novembro está autorizado a ir EC, nível de voo 085, vai sair direto em rota na radial 317, decolagem da cabeceira 35. O código transponder é o 51126 e o controle 1208. Escuta. Controle 3805, cruzando agora 3500, só autoriza voar direto da EL? 3805, boa tarde, direto da EL, suba o 340. Direto da EL, acendendo 340, tá 3805, obrigado. Comê 00, chama Recife, frequência 12545, alterna 2685. Direcionamento, chama para o táxi. Autorizado, chama ingresso na 35. As duas milhas para o externo, complete LS, torre 186. 286, boa. Gol 600, chame centro Recife, frequência 12545, alterno 2685. Boa tarde, complete a aproximação, aguarde liberação para o pouso. O Azul 4116 no solo aos 03. Ao livrar à direita, chame o solo em 121.9 e tenha uma boa tarde. 1219, ao liberar Azul 4116, obrigado, boa. Hoje é 6210, o Kinegal no 07, o vento é de 130 graus com meia dúzia de nós. Está autorizado o pouso na 10. Livre pouso na 10, 6210. B. Alinhado na 35. Confirmando o PAV 4, racionamento e táxi decolagem com a torre 186. Salvador, então 3216 para o táxi, 3h40, alternativa João Pessoa, 164 a bordo. Táxi Indy Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Indy Alfa, ponto de espera, da 10. Quando pronto, 186, então 3216. Obrigado, boa tarde. Gol 924, prossiga táxi a pátio Indy Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Prosseguindo, pátio Indy Alfa, ponto de espera no 0862-1924. Salvador, muito boa tarde, Altan 3193. Salvador 4116, boa. 4116, prossiga via Alfa e Pochete da Juliette. Atalante da Juliette, não, 4116. Altan 3193, pronto, cópia. Abrimos, 3193. Tá 3193, autorizado plano para Galeão 380 via Pêzulo 10. Subida da El Leda Bridge, curva direita após a decolagem. O código transponder é o 5166 e o controle 1208. Autorizado 380 para o Galeão via Pêzulo 10. Da El Leda Bridge, curva direita após a decolagem. Responde 5166, controle 120.8, tá 3163. Correto, senhor, para pushback acionamento 3193. O trip 5489, pronto para o pushback acionamento. Tá 3193, cotejamento correto, senhor, para pushback acionamento. Camarada, tá 3193. Eco Zulu November, tá livre a decolagem da 35, vento é 120 graus com 5 nós. 3. Trip 5489, puxa, aciona, pátio 3, chama para início táxi. Vai vir para o táxi, Trip 5489. Puxa, 6210, no solo ao 06, ao livrar à direita, chame o solo em 121, decimal 9, tenha uma boa tarde. 219, boa tarde, 6210. Boa. 6315, autorizado Guarulhos, nível de voo 360, via Upper Luna 6, subida da El Leda Bridge, curva à direita após a decolagem. O código transponder 5175 e o controle 1208. Autorizado Guarulhos, nível 360, Upper Luna 6 da El Leda, beleza? Responder 5175, controle 1208, deixa eu chamar 6. A subida da El Leda Bridge e o código 5175. 5175, da El Leda. Correto, chama para puxar o estacionamento. 7. Azul 41 no meio, portão previsto do seu Euro 03, enquanto seu ocupado, aguarde. Guardando, manter a posição aqui, antes da Juliette 41 no meio. Tango no 924. Eco Zulu November, decolou 07, o controle em 120, decimal 8, até a próxima. Até a volta. Na borda, Papa Tango, Eco Zulu November. Eco Zulu November, suba da presente o 085 em rota IRC. Triplo Romeo Golf, está livre a descida ao passar o 025, frequência livre, coordenação. Foi reposicionado no pátio pelo Inferno. Então, via Juliette, portão 141 no meio. Ocha na 62 no 0, táxi autorizado Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 9, 62 no 0. Bernardo 12685. E boa tarde. 08, obrigado, bom trabalho. Tá 3805, chama e Recife, frequência 1288, alterna 126, decimal 6. Recife 1288, 126 mesmo, bom dia. Bom dia. Patango Lima, X-Ray Foxtrot, chama agora Ilhéus 120, décima 1. Eco Zulu Novampa, quando pronto se estimar de pouso em IDC? Estimando pouso em IDC, 1829, Eco Zulu Novampa. Através de Lençóis 1809, Eco Zulu November. Copiado, November. Olha o TAM 3216, transfere, cruza 2000. TAM 3216, contato radar, subida 370. Sensão 370, TAM 3216. Salvador, o trip 5489 com 59 a bordo, 4 horas e 40 de autonomia, alterna Montes Claros, pronto para o táxi. Ponte espera, chame torre 186. Pátio Índia Alfa, ponte espera, chama 186, o trip 5489. O gol 1333 no portão número 3, por favor. 1333, ciente, aguarde. Tá bom. Tá bom, se possível solicita um apelo. Eduardo, mantém na proa de Bonfi, temos tráfego no setor. Gente, eu tenho que perder dentro. Gol 924, decolou aos 1-1, controle 120, décima 8, boa tarde. 1208, boa tarde, até já. Gol 924, contato radar, sai da PUCA. Sai da PUCA, gol 924. Salvador, o trip 5489, se aproximando do ponto de espera da 10, pronto para decolagem. Trip 5489, ok, está autorizado a alinhar e decolar da 10, o vento é 120 graus com 5 nós. Gente, pode ingressar pela chave? Para o trip 5489, ingresso via Charlie. Filmativo, como o senhor preferir, ok? Ok, obrigado. No 333, autorizado, puxa sua nacha, preenche táxi. Autorizado no 333, puxa sua nacha, chama o táxi. Colágio Trip 5489. Ciente, Trip, ciente. Deverá voar Puca, Jamo, após direto Maceió. Ok, Puca, Jamo, Maceió, 924. 5489, decolou aos 15, controle 120, décima 8, boa tarde. 1208, boa, trip 5489. Controle Salvador, uma boa tarde, o trip 5489, passando 1100 pés na Arbor. Boa tarde, trip 5489, contato radar, sai da Arbor, suba ao nível 140. Atenção para o 140, trip 5489. Trepê, 5.200, vem tentar um desvio de 5 graus para a direita, essa informação. Trepê, 5.2, posição 5.200, livre desvio. Tem 5.200. Tan 3216, chame centro Recife, frequência 125.45, alterno 2685. 2585, bom trabalho. Boa. Nós solicita a proa direta de Arbor. Temos 4.25 alternando Galeão. Voo 1.335. A mensagem saiu muito baixa, se eu poderia repetir, por favor? Vamos lá. É 4.24 de autonomia, alterna Galeão, POB 1.76. Táxi Indy Alpha, ponto de espera, chame torre 18.6. Indy Alpha, obrigado, uma boa tarde. Bono 394, posição 5, puxa estacionamento. Autorizado, chama para início de táxi. Livre, chamará para início de táxi, 394. Gol 1333. Boa tarde, Gol 1333. Está autorizado a linha decolada 10, vento é 120 graus com 8 nós. Dada alimento, decolagem pro Gol 1333, a cabeceira 10. Back acionamento TAN 3193 no gate 8. Autorizado, chama para início de táxi. Chamará o TAN 3193. Frequência 12545, altera 12685. Recife 12545, 2085, 6124. 7, Serra Tango, prossiga.